Givanildo Costa, comunicando. A dor que te alcança é tua, ninguém sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém, o empenho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Isto posto, no sofrimento não imponhas amargura àqueles que te cercam, conforme na alegria. Não podes fazer que eles se sintam ditosos. La doloro que o atingas vin, estasia. Nenil soferos din, anstata ouvi. Lamicoi compatos vin, provos relpi vin, sed la colpodo, estus interne de vi animo. Tiel same, la felicio quio alvenas al vi, estas nur via. Estus ridetoi cae plesuro inter tiui quiui amas vin. Tamen, senton di gioio, vi ne povus disdone. Antau tio, dum la sofero ne altrudui chagrenon al tio quiui circauas vin, quiel cela gioio ne vi povas fari ili infelicia. Mensagem mediônica enviada pelo espírito desencarnado Joana de Ângeles, recebida pelo médium brasileiro Divaldo Pereira Franco, publicado no livro Vida Feliz, em tradução do português para o Esperanto, feito pelo sabiniano brasileiro Oswaldo Pires de Holanda. Mediúm a mensagem, senita de la Elcadiginta Espírito, Joana de Ângeles, recebida de la Brasília, mediúm Divaldo Pereira Franco, publicita em la libro Vivo Felicia, Esperanto em língua traduzida, Oswaldo Pires de Holanda. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E esse Bonantagonte, né? Bonantago alvitio que o escutas bem. Minha cara, Valdeci, te vi fartas boas, né, amigo? Valdeci que volta a batuta, ele que estava em outro horário, agora substituindo o nosso Cleven. Te vi fartas boas, né, amigo? Tudo bem? A família está bem, né? Naturalmente, é claro. E você que nos escuta, começa a sintonizar o nosso programa Esperanto na Língua da Fraternidade, das 13h55 da tarde. Você vai fazer pergunta, você vai escutar a música, você vai interagir conosco. E aquele abraço para todo mundo que nos escuta, mas especificamente para a nossa equipe, para o meu amigo Fabiano Henrique, lá no outro lado da cidade, lá em Itaboraí, para o meu outro amigo, João Manso, que já esteve por aqui gravando, que já voltou para a sua Teresópolis, e o nosso queridíssimo Cláudio Soares, que a cada semana se esmera no Esperanto, ele que é o locutor oficial da nossa Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, jovem. E não esquecer jamais o meu amigo Renan Hetmanek, ele que apresenta o programa Arte e Exposição a cada quinta-feira, das 10 às 11 da noite, que fala em Esperanto toda hora, hein? Esse garoto vai longe. E também não podia esquecer a voz maviosa da Rádio Rio de Janeiro. Ela que fica cada vez mais muito mais ou menos triste. Mas triste por quê? Você está falando no meu nome, não tem nada não, minha jovem. Nós estamos falando de uma voz que realmente encanta. Portanto, se encanta, por que ficar triste? Tem que ficar alegre cada vez mais. Minha jovem amiga Julieta Dulce, que está lá junto à nossa Sociedade Lores, lá em Cascadura. E hoje nós queremos também homenagear alguns ouvintes. iremos falar da Mira e da Zuleika de São Gonçalo, que conheci por ocasião do Agotago, ou seja, da divulgação internacional do Esperanto para todo mundo. Para o Alexandre da Ilha, para o Sérgio de Botafogo, para a Vanessa de Nova Iguaçu, para o Antônio Matias, netinho, ele que não perde o nosso programa e os demais programas da Rádio Rio de Janeiro, ele que é deficiente visual, mas que mandamos aquele abraço. Obrigado, Antônio Matias, nosso netinho, que não perde o nosso programa. Obrigado, jovem. Também queremos falar da Maninha, da Webster, da Yolanda, a Holanda e Yolanda e Filhos, que é a nossa prima, e a tanta gente, pro Cleto Marinho, lá de Figueira, em Nova Iguaçu, pra Maria Sônia do Riachuelo e pro Mauro de Niterói, ele que é professor de português. Tem tanta gente que se ficasse aqui, faria com todo prazer, mas aí ficaríamos deixar, não poderíamos apresentar as outras partes, os outros quadros do programa de Esperanto. E essa tarde não poderia deixar jamais de homenagear uma instituição em nível internacional esperantista. Ela que tem por título Rotaria Amicaro de Esperantista, ou seja, os amigos do Rotary Esperantista. Ele é a instituição que tem o seu presidente, que é o Joseph Van der Wegel, desculpe o termo, desculpe a não pronúncia não muito boa, mas é o Joseph Van der Wegel, ele que é lá da Bélgica, que é o presidente, e que no Brasil tem um representante, que é o nosso queridíssimo Giuseppe Guerra Palha, que fica lá em Alto Paraíso de Goiás, ele que fica na Fazenda Bonespero e que abriga tanta criança naquela região e que precisa da ajuda de quantos. Portanto, aquele abraço para o meu amigo Giuseppe Greta Palha, que conhecemos de quanto tempo, ele que é amigo do Esperanto, que também é esperantista e que por meio do Esperanto aproxima os rotarianos de toda parte do mundo. E hoje não poderia também deixar de citar aquelas novidades que encontramos por aí, né? Um dia desse estava na cidade e encontrei uma máxima que me deixou altamente feliz e com aquele coração a pulsar. Escutei assim, vi assim escrito em algum local, em uma de nossas ruas aqui da nossa cidade, que estava escrito assim: quem nunca amou, vê com maus olhos as coisas do amor. Olha aí, quem nunca amou, vê com maus olhos as coisas do amor. E aí eu fiquei pensando, realmente tem razão essa máxima popular que eu estou lendo aqui. E ficou assim em Esperanto: que o nenia ames, vidas, perde malbona e oculoi, la ferdela amo. Olha aí, ficou muito mais suave, não? Hã? Ficou assim, portanto. Que o nenia ames, vidas, perde malbona e oculoi, la aferoi de la amo. Portanto, não ficou melhor essa máxima: quem nunca amou, vê com maus olhos as coisas do amor? Pois é, o amor que deverá cada vez mais sustentar a vida. Este amor que independe de sexo, é esse amor que cada vez mais evidencia em nós o ser imortal que somos, homens e mulheres realmente criados segundo o amor de Deus. Por isso nós estamos aqui a seguir, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E vocês são capazes? Como são capazes? Pois é, e a semana passada nós tivemos uma pergunta e tivemos tantos que participaram e tantos que responderam. E a pergunta foi, da semana passada, que teve como prêmio um brinde, né, que foi um CD do nosso queridíssimo Marco Aurélio, que esteve aqui, que foi bastante ouvido no nosso programa, ele que deu um show cantando em Esperanto, né? Coisa legal, que a pergunta que foi, como é a palavra música em Esperanto, e a opção correta foi a letra A, que é músico. Portanto, música em Esperanto, música em Esperanto é músico. E nós tivemos vários acertadores, e no sorteio, ou seja, no número que o nosso queridíssimo Marco Aurélio pegou ao acaso, no famoso acaso entre parentes, nós tivemos a nossa queridíssima Priscila, que ganhou um CD do nosso queridíssimo Marco Aurélio, que já está aqui na rádio. Para você vir apanhar a Priscila. Priscila, que foi muito bonito. Porque a seguir, a pergunta é a seguinte, hein? Valendo um DVD, eu estava lá, do meu querido amigo e irmão, José Corsino, que é... Quantas vogais existe nessa palavra em Esperanto que se chama Brasilo? Quantas vogais existe nessa palavra em Esperanto que tem o nome Brasilo? Presta só atenção. Será que na opção A, 4 vogais? Será que na B, 1 vogal? Será que na C, 3 vogais? Hein? Quantas vogais tem nessa palavra em Esperanto Brasilo? Será que na opção A, 4 vogais? Será que é na B, 1 vogal? Será que é na C, 3 vogais? Valendo, hein? Um DVD. O DVD, eu estava lá, do nosso queridíssimo amigo e irmão, José Corsino, contando sua experiência de vida. O DVD, hein? Valendo pra você. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não. Porque nós estamos aqui a seguir, meu jovem técnico. A música de hoje. Alô, Givanildo, alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um lançamento da música esperantista. E desta vez você vai ouvir em primeira mão a faixa de trabalho de um CD que somente estará nas lojas no próximo dia 20. Hoje vamos ouvir o som latino feito para dançar. Em agosto de 2009, esperantistas da cidade de Contra Maestre, em Cuba, decidiram criar um grupo musical para divulgar o Esperanto no país. Assim nasceu o conjunto Amindai, que em português significa amáveis. O grupo se apresentou no Congresso Universal de Esperanto de 2010 em Havana e no Congresso Internacional da Juventude Esperantista do mesmo ano. O som dançante e alegre do conjunto despertou o interesse de esperantistas de todo mundo que coletaram recursos para a gravação de um CD a ser lançado no próximo dia 20 pelo selo francês Vinil Cosmo. Com vocês, o grupo cubano Amindai, interpretando a faixa Til Mundo Iras. Em português, Assim Vai o Mundo! Irás por mí, irás por ti. noite, feliz de um torneio. Felicium por mi, felicium por mi, felicium por ti, felicium por ni. Viela Montoiras, Viela Montoiras. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Organização Internacional da Juventude Esperantista tem novo presidente. Mais de 100 mil aprendem Esperanto na internet. Site utiliza o Esperanto para a edificação de um mundo melhor. Portal Espírita divulga o Esperanto. Um giro pelo movimento esperantista. Construção do Hotel Esperanto a pleno vapor. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Pois é, estamos de volta para vocês. Quero que você participe, não deixe passar para a gente, com a gente. Quero que você diga urgentemente quantas vogais existe nesta palavra em Esperanto, Brasil, hein? Brasilo. Será que são quatro vogais na opção A? Será que é na B, uma vogal? Ou será que é na C, três vogais? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo, hein? O DVD, eu estava lá, do nosso queridíssimo José Cossino, ó, experiência de vida muito interessante, e ele me dizia ontem pelo telefone que já está tendo um interesse por parte da própria instituição em nível nacional, para que possa alertar as pessoas quanto ao mal de Hansen. Preste só atenção aí, pessoal, olha aí, coisa legal, não deixe de participar conosco. Quantos vogais, portanto, existe nesta palavra em Esperanto Brasil? Será que na opção A, quatro vogais? Quantos vogais, né? É, na B, será que uma vogal ou será que é na C? Três vogais. Será que A, será que é B, será que é C? Sei não. Porque isso que nós temos aqui, meu jovem técnico? Entrevista. E ele faz um trabalho extraordinário. Ele que é conhecido no mundo inteiro agora. Se tornou e já era. É cidadão esperantista e está cidadão do mundo. E agora mais efetivamente, porque o trabalho que ele faz já está chegando além do Brasil. Já tem gente copiando pelo mundo afora. Isso, ele que é muito conhecido de todos nós, explorou, está aqui conosco, participando. Vamos direto, sabe para onde? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, vamos para a Zona Oeste, vamos para Bangu, bater um papo com o nosso amigo Evandro Caboclo, meu jovem Evandro Caboclo. Boa Natágua. Boa Natágua, senhor. Te vi fartas boas, né, amigo? Yes, me fartas boas, quer ver? Ah, comi fartas boas, lá família fartas boas. Yes, cara, vinha? Yes, lá minha fartas boas, né? Vi boas parolas esperando, né, cara? É bem preciso lá o caso, por, daí que ela vi, tio, que eu colaboro com o meu projeto, senhor. Que abela, ou seja, sentiram como domina a língua, hein? E aí, meu jovem, como é que você vai, Evandro? Tudo bem? Tudo bem, Gil. Como é que tá essa atividade de divulgação na Zona Oeste? Ontem eu fiquei maravilhada, né? Vai muito bem, vai bem. Rapaz, eu estive ontem na Zona Oeste, vim em Bangu, isso à noite, hein? Quase 8 horas da noite, eu olhei assim, no famoso A Casa Entre Parentes, olhei pro lado, vi uma faixa escrita assim: Aprende Esperanto, Fala com o Mundo. E tava lá o telefone da cooperativa, o site da cooperativa, como poderia estar de outro, como poderia ter também de outra instituição. E fiquei maravilhado, você realmente está fazendo um barulho imenso, não só na Zona Oeste, com repercussão pelo mundo afora, é isso? Com certeza, esse nosso trabalho, graças a Deus, já é reconhecido mesmo em vários países, né? Tem havido um bom retorno desse trabalho e alguns amigos estão já fazendo a mesma coisa que estamos fazendo aqui em Bangu hoje, viu, Gilvão? Coisa belíssima. Você que agora, recentemente, no último no último sábado, participou na divulgação internacional do Esperanto, junto com vários outros companheiros aqui no Rio de Janeiro, no estado. No Meia teve divulgação do Esperanto. Foi bom? Foi muito legal, com a nossa amiga Aparecida e o Romeu e a Nini e tantos outros, lá no Meia, lá, ali na Dias da Cruz, em Bangu, no Calçador de Bangu, que você vai falar daqui a pouco, você esteve participando, em Niterói, lá junto à Praça do Arariboia, com meu amigo Walter Fontes, grande que é o grande Walter, o nosso presidente centenário. Nosso Walter, né? E no centro, nós tivemos no Largo da Carioca, de 9 até 3 da tarde, divulgando Esperanto, eu junto com Regina Adriana, que ficamos aí divulgando Esperanto. Meu amigo, cheguei em casa, o esposo falou assim pra mim: você estava na praia, você não estava no Largo da Carioca divulgando Esperanto? Com aquela bela faixa, né? Pois é, rapaz. Com aquela bela faixa, né? Que bonito, que bonito. Na Zona Sul tivemos também o pessoal na Avenida Atlântida, junto com a Sueli e vários companheiros da Zona, da Zona Sul. Na Baixada Fluminense, lá em frente à Prefeitura do Vilar do Estélio, divulgando Esperanto. Na Zona da Leopoldina, em frente ao Shopping Carioca, com a nossa amiga Rosália. Nossa, quanta gente, hein? E você que deu um show, divulgando com a Alcione, com a Marilza e todo o pessoal do Zona Oeste, no Calçador de Bangu. Como é que foi essa divulgação, meu jovem? Olha só, graças aos amigos abnegados, né? Desse trabalho, que é um trabalho de amor, né, Gilmar? E lá estiveram mais de 15 esperantistas com faixas. 15 banners, esperantistas? Tá? É. Olha aí, rapaz, Zona Oeste realmente é um vigor na divulgação do Esperanto, né? Com banners, faixas, panfletos. Olha aí. E foram centenas de panfletos foram divulgados, né? Sim. E teve um bom retorno mesmo, o pessoal está interessado, né? Colocamos uma faixa fixa ali perto do Mercado Açaí, que tá lá. Só que vai arrancar, vai ser o tempo. É só o tempo. É só o tempo, só. O sucesso foi tão grande que a população pediu para ficar, é isso? Hein? O sucesso foi tão grande que a população de Bangu pediu para deixar lá, é isso? Foi, pediu para deixar. Não, deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. O dono do supermercado Açaí? Sim. Falou assim, não, deixa aí. Deixa aí. Rimou Açaí, pô, deixa aí. Se é para o bem da comunidade, deixa aí. Pois é, deixa aí, gostei. Agora, Gilmar, uma outra novidade, é o seguinte, para os seus ouvintes nesse Brasil todo, lá fora, é que estamos aí com o plantão esperantista, com o Cavalete. A gente fica assim uma vez por mês de plantão, divulgando Esperanto com o Cavalete e tendo bom retorno também. Qual é a repercussão que está tendo essa atividade? Essa novidade que você está trazendo, eu achei fenomenal. Acredito que outras pessoas de outros povos, não só do Brasil, irão copiar isso aí, que você está sendo um referencial para divulgação pela parte, pelo mundo afora. Veja, então é o seguinte, foi-se o tempo em que o Agotago era uma data simbólica, de uma vez por ano. Agora não é mais não. É, né, rapaz? Aqui na Zona Oeste não tem esse negócio, não. É todo mês tem divulgação de Esperanto, né? E está crescendo a campanha do panfleto nas caixas postais. Mais de 1000 panfletos já colocados em caixa postal. E é um trabalho, né, lento, né? Mas feito periodicamente, né? E ontem eu assisti, ontem eu confirmei isso lá junto ao Grêmio de Propaganda Espírita Luiz Amor, onde fomos fazer uma palestra em Esperanto, via internet. Tá de parabéns o pessoal lá do Departamento de Esperanto do Grêmio de Propaganda Espírita Luiz Amor, de Bangu, assim como também o Esperanto Grupo Ismael Gomes Braga, com Alcione, Paulo Andrade, a nossa Fátima e tanta gente, que foi muito legal, hein, rapaz? E viu o Vigor lá participando, hein, rapaz? Pois é, João. Eu acho que no futuro muito próximo, o Agotago não será mais Agotago, né? Será Agotimonate, né? Agotimonate. Ação todo mês, né? Todo mês, né? Sabe por quê, Gilmar? Estou esperando deixar de ser esse eterno desconhecido, né? É, realmente. Eu acho que Bangu, talvez, com um T bem grande, Bangu seja o bairro no Rio que mais sabe sobre Esperanto. Mais divulga Esperanto. Agora, você também fez uma outra divulgação interessantíssima. Eu já cheguei a comentar aqui no programa, mas queria escutar você falar. Sim. Você está, aliás, você junto com os companheiros estão divulgando Esperanto, ensinando Esperanto junto à Biblioteca de Bangu há mais de 20 anos. Perfeito. E você introduziu lá uma novidade. Como é a novidade junto com a nossa queridíssima diretora lá, que é a nossa amiga, né, de sempre? Nadir, né? A nossa Nadir. Que novidade é essa que você está introduzindo por lá? A novidade é a seguinte, é que todo dia que tem aula, a gente coloca do lado de fora um panfleto, né? Sim. Um panfleto não, um cavalete esperantista. Sim. E tem chamado muita atenção das pessoas. É mesmo? Eles param, intelectuais, médicos, né? Pessoal da faculdade, entram lá, se entrevistam, né? Ou seja, o que a gente quer é vulgarizar, no bom sentido, a existência de uma língua comum a todos, né? Sim. E isso está sendo de grande valia pelo seguinte fato, porque o importante agora é que divulgue o Esperanto. Sim. Vale mais divulgar e depois ensinar. Aliás, você está fazendo uma coisa que a Biblioteca de Botafogo está imitando, sabia disso? Com base no trabalho que é feito na Biblioteca de Bangu, ensinando Esperanto, a Biblioteca de Botafogo faz isso toda semana. Que interessante. Lá junto com a nossa amiga Sueli e vários outros companheiros. E outra coisa também, eu acho que nós, esperantistas do Brasil e do mundo, tínhamos que ser mais ousados, né? Ousar mais, né? Sim. Por exemplo, tudo que fizemos no sábado foi com a autorização da prefeitura. Sim. Não foi assim um trabalho clandestino, não. Pegamos o papel da prefeitura, fomos no mercado Açaí, pedimos a autorização. Ou seja, a gente tem mais do que usar, ter coragem de expor o trabalho, de mostrar. Eu acho que cada um pode fazer isso na sua folga, no domingo, no feriado, né? Aquela faixa que você nos emprestou fez o maior sucesso. Aquela faixa vocês utilizaram por ocasião da presidência, do presidente dos Estados Unidos, do Obama, né? Do Obama, é. E que vocês ali em frente, o Teatro Municipal, ali em frente, se não me engano, a Câmara, não é isso? É, e aí divulgaram Esperanto. Essa faixa chamou a atenção da TV Globo News, do Jornal Extra. Sim. E da TV Tupi, rapaz. Rapaz, olha que aí. Que coisa, hein? E também a TV Record, que nos entrevistaram lá, que coisa. Que coisa. Sou eu e a jornalista Renata Ventura, né? Ah, nossa Renatinha? Renata Ventura. Renata Ventura. A Renata que está fazendo um sucesso extraordinário também, junto à internet, divulgando Esperanto. Positivo. Agora você estabeleceu também uma outra novidade, que é botar nome, divulgação de Esperanto na camisa. Aliás, você está com a família junto, sua esposa está participando também. Conta pra gente essa história aí rapidinho. Essa camisa é o seguinte, foi bom você perguntar. Eu tenho aqui em casa uma... Como é que é o nome, Deus? Modelo de... Eu tenho aqui em casa uma... Como é que fala mesmo? É uma plaquinha, né? Sim. Se você quiser uma frase em Esperanto... Ah, que bom. É só me entregar a camisa na biblioteca, que eu mando imprimir a frase por R$2. E como é que as pessoas procuram você lá na biblioteca? Dá um endereço para o pessoal procurar você. Segunda-feira e quarta, na rua Silva Cardoso. 436. Ali junto à regional, né? Regional. A regional ali de Bangu. Se quiser uma frasezinha na camisa? Sim. Então chegou lá, só falar comigo, deixa a camisa. Mas essa divulgação é em português sobre Esperanto? É em português. Em português sobre Esperanto? Sobre Esperanto. Que maravilha, rapaz, você está de parabéns, né? Está fazendo barulho aí. Tá, Estou sentindo que você está se tornando o cidadão mais importante nada, da cidade de Bangu, é isso mesmo? Nada. Porque disso. Bangu se tornou a cidade, né? Com essa divulgação conhecida no mundo inteiro. Não, o que me disseram é que você vai ser o prefeito de Bangu. Rapaz, olha, não estou bem nessa, não. O negócio é Esperanto mesmo. Esperanto, doutrina espírita e por aí vamos. Mas, meu jovem, que prazer falar com você. Que você quer dizer mais alguma coisa para que a gente possa sentir que realmente nós estamos diante de um cidadão do mundo? Ah, não chega tanto, não. Deixa eu... A gente tá aí batalhando. Você é esperantista, né, rapaz? A gente tá aí lutando, né? Mas o fato é que a gente tá fazendo um trabalho que, na verdade, veja, João, é um projeto estando para o público. Sim. Ele é uma espécie de trabalho para incentivar outros companheiros a fazer. Se as pessoas quiserem contratar vocês, como é que ela faz? Como é que elas devem fazer? Como é que é? Se as pessoas quiserem contratar você, para que você possa fazer o mesmo em seus bairros, em seus locais, em suas instituições, como é que elas deverão fazer? Tem e-mail, tem telefone? Tem o e-mail, é o seguinte, evandrocaboclo@yahoo.com.br. Tem telefone ou somente o e-mail bastante? 33 38 52 21. Repete o teu e-mail, por favor, e o teu telefone. É evandrocaboclo@yahoo.com.br. O telefone é 33 38 52 21. Meu jovem, Sim, diga. Ah, olha só. O trabalho é simples, qualquer um pode fazer, qualquer um tem esse tempo, que é uma vez por mês. E é isso mesmo, bicho. E essa divulgação que aconteceu agora, que acontece uma vez por ano, no primeiro sábado de outubro, o Água Tago, está fazendo o maior sucesso também na Zona Oeste, não é isso? Perfeito, positivo. Meu jovem, nós estamos indo. porque o horário está dizendo assim, está na hora. Lá tempo fugas. Minha cara, via lasta e volto, bom vôlei. Tá, quando. Nedanquim, direito contigo, cara, diz. Tira, graça, diz. E esse, Danco, e nós falamos com o nosso queridíssimo Evandro Caboclo, ele que tem feito uma divulgação imensa do Esperanto, já fez junto com o Corcovado, já fez em Copacabana, já fez faz em Bangu frequentemente, em Campo Grande, pelo Rio de Janeiro afora. E você, vai copiá-lo? Quando? Depois? Não faça agora. Porque esse que nós estamos aqui, meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Construção do Hotel Esperanto está a pleno vapor. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. A Organização Internacional da Juventude Esperantista tem novo presidente. Foi eleito para o cargo o polonês Lukas Zebrowski. A eleição ocorreu em Kiev, na Ucrânia, durante o Congresso Mundial dos Jovens Esperantistas. O portal Lerno.net atingiu a marca de 100 mil internautas registrados. As cifras foram divulgadas pelo site noticioso Libera Folio. Segundo a nota, milhares de pessoas aprenderam ou estão aprendendo Esperanto por meio das lições veiculadas na página. O número de visitantes sem registro é ainda maior. Aproximadamente 170 mil pessoas acessam a cada mês. Em média, há cerca de 300 internautas conectados simultaneamente. Todo o material didático está disponível em 36 línguas, inclusive em português. Em 8 anos de existência, o Lerno.net tornou-se o maior portal de ensino esperanto do mundo. Está em pleno funcionamento na internet o portal Com Laboro. A proposta do site é fornecer material para a difusão e o ensino do Esperanto, bem como textos para a edificação de um mundo melhor. Entre os destaques estão a agenda esperantista, os artigos sobre o idioma, bem como livros didáticos e de leitura. Para ter acesso ao conteúdo, basta acessar o endereço www.comlaboro.pro.br. Portal Espírita divulga o Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce. O portal O Consolador apoia a língua internacional. A cada semana é apresentada a coluna Esperanto em Destaque. A rubrica sobre a responsabilidade da esperantista Marinei Rezende, da cidade paranaense de Londrina, traz notícias relativas ao movimento em prol do idioma auxiliar neutro no Brasil e no mundo. O informativo está disponível no endereço www.oconsolador.com.br. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dur. Um giro pelo movimento esperantista. Está em pleno funcionamento o portal em Esperanto da religião japonesa, o Omoto. O site Mercado Livre comercializa uma série de produtos esperantistas. Está na internet o mais novo número da revista Fatsila Vento. E o maestro Alfredo Aragon lançou o livro Música Terminaro. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora-61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Está em construção o Hotel Esperanto. O estabelecimento situa-se no centro antigo de Bialystok, cidade natal do criador da língua internacional, localizado no nordeste da Polônia. serão 17 quartos, totalizando 37 leitos. O empreendimento será de 3 estrelas. O proprietário também administra o Café Esperanto, na mesma cidade. A inauguração do hotel está prevista para o terceiro trimestre de 2012. Os recursos para a construção foram fornecidos pelo dono, pela Prefeitura de Białystok e pela União Europeia. O empreendimento será orçado em aproximadamente R$ 12.450.000. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Pois é, pois é, pois é, participa conosco. Você não quer participar, não? Olha, é um DVD substancial com uma história importantíssima. É realmente o depoimento de alguém que vivenciou um momento tão complicado e que, em função de sua doença, se tornou médico para ajudar a quantos. Mas é o DVD, eu estava lá. Não quer participar? Participa, você vai gostar do nosso amigo médico, doutor José Cursino. Aliás, é médico de família, né? Hoje você não encontra muito médico de família. Hoje você tem, nós temos. Um deles é meu amigo José Cursino. Participa conosco, quero que você diga. Quantas vogais existe nesta palavra em Esperanto Brasil? Será que é na opção A, 4 vogais? Será que é na B, 1 vogal? Será que é na C, 3 vogais? Vou dar uma colher de chá, hein? Considerando que as vogais em Esperanto são as mesmas em português, A, E, I, O, U, será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. Participa conosco. Quero que você participe agora, porque a seguir nós temos aqui, meu jovem técnico. Curiosidade Esperantista. Pois é, pois é, pois é. Vocês vão escutar essa curiosidade e que é interessantíssima. Pessoal, atenção nessa curiosidade. Olha que interessante. Olá, amigos. Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Você sabia que o compositor Noel Rosa tem sangue esperantista? Isso mesmo. Apesar de não haver registros de que o compositor da Vila tenha aprendido Esperanto, a língua internacional está no DNA dele. Quem explica o assunto é o escritor Pedro Wilson Carrano Albuquerque no ensaio Noel Rosa e seus antepassados. Eduardo Correia de Azevedo foi o avô materno de Noel Rosa. Nasceu em 26 de setembro de 1856 em Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro. Foi médico, farmacêutico, dentista, poeta e jornalista. Era dedicado marido e pai exemplar. Conheceu sua esposa, Rita de Freitas Pacheco, ao assisti-la quando a moça passou mal em função de cansativa viagem de trem. Interessados um pelo outro, diante das afinidades existentes, gostavam de música e poesia, contraíram matrimônio em Leopoldina em 1855, indo o casal residir em Brejo, atual Miraí, no município de Leopoldina, em Minas Gerais. Eduardo Correia de Azevedo, o avô materno de Noel Rosa, estudou Esperanto. Chegou a iniciar a elaboração de um dicionário da língua internacional neutra. Gabava-se de ser o primeiro esperantista brasileiro, conforme pensava. Publicou alguns livros de poesia e faleceu em 3 de julho de 1909, no Rio de Janeiro. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Desrevido! Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, vocês gostaram, foi legal, é? Pois é, lá no DNA do nosso queridíssimo Noel Rosa tinha também Esperanto, você viu? Pois é, fica dizendo que o Esperanto morreu. Quem disse que morreu? Está mais vivo do que nunca. São N gerações pelo mundo afora, de familiares das mais diversas, aprendendo a língua internacional. Não deixe de participar conosco. Quero que você diga urgentemente. Você não quer participar, não? Quantas vogais existem na palavra em Esperanto Brasilo? Que já está dizendo a tradução. Meu amigo Valdeci, já sabe qual é a tradução de Brasilo? Isso mesmo, Brasil. Sabe como é que é Brasil em Esperanto? Brasilo. Muito bom, que legal. Então, quantas vogais tem nessa palavra? Será que na opção A, 4 vogais? Será que na B, 1 vogal? Será que na C, 3 vogais? Olha, a minha amiga Eliane está dizendo que está na letra C. Tem 3 vogais. Será que ela tem razão? Sei não. Está dizendo assim: Givanildo, meu querido, boa tarde. Adorei a entrevista sobre o Aguatago com o Evandro Caboclo, que por sinal é tão entusiasta que chega a contagiar todo mundo, realmente ele contagia qualquer um. Quero parabenizar o trabalho dele, suas ideias, e enviar-lhe um grande abraço, e aquele abraço bastante fervoroso que eu estou mandando para você. Obrigado, minha jovem, grande Eliane, que é a nossa presidente do fã-clube. Para cima conosco. Também a minha amiga Regina Adriana, do Engenho Novo, está dizendo que a letra é a C, e está dizendo: Givanildo, aquele sábado divulgando lá no Largo da Caraca foi excelente. Eu estou até hoje com o meu nariz descascando de tanto sol, divulgando Esperanto. Tá certo, grande garota que trabalhou conosco, que foi muito legal. A Eliane lá de Niterói, que é charada, minha amiga Eliane de São Cristóvão, está dizendo que a letra é a C. Participa com a gente. E também o José Vicente está mandando aquele pensamento. Olha só o pensamento dele: aprender algo, absorver conhecimento, dissipa a ignorância, porque permanecer na obscuridade, do não conhecer, do não aprender, é algo terrivelmente prejudicial para o futuro do espírito encarnado. Parabéns, hein? Eu só vim aqui com pensamentos belíssimos. Parabéns, Jorge José Vicente, de Brás de Pina. E também a Silvina, lá de Cascadura, quer saber o endereço da Sociedade Lores em Cascadura. Eu vou te dar o telefone, você entra em contato com eles agora. Anote aí, minha jovem: 22-21-2269. Vamos lá, anota mais uma vez: 22-21-2269. Silvina, muito obrigado pela tua participação. E está chegando nesse momento o Tarcísio de Piedade, dizendo que a letra é C. Obrigado, Tarcísio, pela tua participação. Não deixe de participar, pessoal. Quero que você participe agora, urgentemente. Quero também informar para vocês que, olha, está chegando, hein? Está se aproximando o 18º Encontro Espírito Esperantista do Estado do Rio de Janeiro. Começa a anotar aí, pessoal, dia 4 de dezembro, de 8 às 5 da tarde, teremos na Sociedade Espírita Jorge, o 18º Enesierge, que é ali na rua Luiz Barbosa 36, em Vila Isabel, onde minha amiga Ossone Corites vai falar sobre o tema O Esperanto e a Lei de Liberdade, com base no Livro dos Espíritos. Vamos lá participar, pessoal. 4 de dezembro, hein? Não se comprometam. Nós estamos começando a divulgar. Comece a participar. Isso, minha jovem. Quero que você participe, porque a seguir nós temos aqui, meu jovem técnico. Mais música. Olha só, há pedidos, hein? Escuta só que música bonita. Vamos ouvir. Ai, me dizia de ver ao que o descer ali irás rir. Meu amigo Marco Aurélio cantando Alma das Andorinhas em Esperanto. Vamos ouvir? E eu quero ouvir. Ver. E ai, me dizia de ver ao que o descer ali nas perfumes del flor. Verene, verene, mi certiga si es, vieni a corani, mi sentas la natura un cantante, cai plorante, mi ti si che Dio sentasmi ridenta dolarmi. E a e me disse adeus. Ao que eu desci, ali a tristeza cai de olho. Verene, verene. E aí me disse adeus. Ao que eu desci, ali a saudade cai plor. Verene, verene, me dizer digas yes, e me acorani, me sentas lá na dura, cantante cai plorante, me dizia cedo. Que diam sentas-me, ridenta dola-me. Que diam sentas-me, ridenta dola-me. A melhor música na melhor rádio. Que maravilha, hein? Que maravilha, ouvindo o meu amigo Marco Aurélio cantando Alma das Andorinhas em Esperanto. E prepare-se, que novidades nós teremos daqui uns meses. Preparem-se, coisa bonita. É por isso que esse companheiro lá da Itália disse assim: o Esperanto é parte do meu cotidiano. Realmente, quando você começa a vivenciar o Esperanto, você vê ele sendo instrumento de coisas belíssimas, como por exemplo essa música que vai no nosso coração. Participa conosco, quero que você participe urgentemente, não deixe de participar. Olha que coisa séria, não quer participar? Então diz pra gente, na palavra Brasilo, quantas vogais nós temos? Será que é na opção A, 4 vogais? Será que é na B, 1 vogal? Ou será que é na C, 3 vogais? Não deixe de participar conosco, coisa boa. E olha, informar para vocês também que no próximo sábado, nós teremos uma palestra, excelente palestra, no dia 8, lá na Associação Esperantista do Estado do Rio de Janeiro, que fica ali na rua Teófilo Otoni, 135, sala 302, no centro, ali perto da Presidente Vargas, né? No sábado, teremos o nosso amigo Álvaro falando de um tema importantíssimo, Mi Esperto Dum Congresso de Laiunularo em Ucrainio, ou seja, a minha experiência durante o Congresso Internacional de Jovens lá na Ucrânia, lá em Kiev. Vai lá assistir o Álvaro Mota falando, ele com jovens de vários países falando desse assunto em Esperanto. Não deixa de participar, vai lá participar, você vai gostar muito, ali na nossa associação que fica na Teófilo Otoni, anota, 135, sala 302. Informar também que não perca, nesta sexta-feira, dia 7 de outubro, a estreia nos cinemas do filme de O Filme dos Espíritos, inspirado em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, com Nelson Xavier e grande elenco à frente. Não deixe de participar, é mais uma obra espírita para todo mundo saber. Vamos escutar mais uma musiquinha legal, meu jovem? Olha que música bonita, música legal. Enchendo a carta de minha cor, que me recaemirá. Já identificaram? Minha amiga Dirce Salles cantando para vocês do CD mais novo, Em Mi. Vamos cantar? Vamos ouvir, vamos dançar, naturalmente, é claro. Vamos ouvir a nossa Dirce Salles. E nós estamos quase terminando, hein? Sem esquecer que a minha amiga Rosa de Lima, de Cavalcante, está participando também, dizendo que a letra é a C. A Sandra de Santista está dizendo que a letra é a C. Será que elas têm razão? Todo mundo dizendo que a letra é a C. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Pois é, estamos quase ao final. Informando também, se você quiser acessar os programas os nossos programas registrados no site da Rádio Rio de Janeiro, vai lá, clica no site da nossa Rádio Rio de Janeiro que vai encontrar programa de Esperanto. Esperanto, a língua da fraternidade. Você vai escutar os nossos últimos programas. Não deixa de participar. Porque eu vou mexer para lá, vou mexer para cá, porque a resposta correta é a letra C. Na palavra Brasília, nós temos três vogais, que é A, I e O. Da palavra Brasil, naturalmente, é claro. E nós vamos mexer para lá, vamos mexer para cá e vamos ver para quem saiu. Saiu para Sandra de Santíssimo. Sandra, você ganhou, hein? Ganhou o DVD Eu Estava Lá, do meu amigo José Corsino. Que coisa boa. Você gostou? Eu gostei mais ainda. E sem esquecer também que a nossa amiga Natasha está se apresentando dia 22 de outubro, hein? No sábado, 20 horas, lá no Centro Cultural Veneza, na Avenida Pasteur 184, em Botafogo. Olha, vale a pena assistir também. Ela vai fazer o concerto Música de Todos os Tempos. E nós estamos terminando, hein? Estamos terminando pra você. E como é que a gente faz, meu jovem técnico? Diz devido Duncan, diz! Se tio estas pro mi hacha automobilo. Diz! Yes! Diz! Diz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.